considerando a liberdade do mundo interior, de onde o homem deve dominar as correntes da sua vida. O adágio popular considera que, abre aspas, o hábito faz a segunda natureza, fecha aspas, e nós devemos aprender que a disciplina antecede a espontaneidade, dentro da qual pode a alma atingir mais facilmente o desiderato da sua redenção. Essa resposta, meus queridos ouvintes, é uma resposta que merece ser lida 2, 3, 4, 5 vezes para apreendermos todos os sinais, os ensinamentos, o entendimento do Emmanuel. Uma coisa que me chamou a atenção durante a leitura é que o Emmanuel diz: e para que nos edifiquemos nessa claridade divina, faz-se mister educar a vontade. Todos nós temos a vontade, mas ela tem que ser disciplinada, ela tem que ser educada. Nos sagrados, nos valores sagrados da tolerância esclarecida, curando enfermidades psíquicas seculares. Todos nós, ao nos analisarmos, ao observarmos as demais criaturas, observamos que é com uma relativa frequência que percebemos um certo comportamento que sai um pouco da normalidade das coisas, que certamente são arrastamentos de outras vidas, são comportamentos adquiridos, são condicionamentos treinados por uma disciplina, por uma indisciplina da vontade, e a gente vai adquirindo um comportamento que não é tão satisfatório e que nos atrasa e que nos dificulta a caminhada. São essas doenças psíquicas que nos acompanham e que muitas vezes os médicos da Terra não percebem nisso uma doença, porque têm a visão apenas da matéria. Então fica interessante a gente ler e reler esses textos, porque esclarece muita coisa para a nossa compreensão. E o texto complementar é o texto do livro Emmanuel, também psicografado há muito tempo, lá nos idos de 1937, e lendo essa pergunta, essa resposta do Emmanuel, esse livro do Emmanuel fala sobre a missão do Espiritismo, e juntando tanto essa resposta do Emmanuel como esse texto do Emmanuel também, eles se juntam e trazem um entendimento maior da nossa doutrina. Diz Emmanuel no capítulo 31, Missão do Espiritismo, que ele escreve: em vossos dias, o Espiritismo, que representa o Consolador prometido pelo Cristo aos séculos posteriores à sua vinda ao mundo, é uma extraordinária mensagem do céu à terra e faz-se necessário aquilatar-lhe o valor. Ainda existem multidões de espíritos rebeldes, porém a consciência terrena, em suas características gerais, está agora apta a receber, depois de tantos anos de luta, o conhecimento espiritual que lhe fará desprezar os últimos resquícios da materialidade inconsciente, aprendendo a discernir os seus erros. Espalhando a boa vontade da imortalidade, a doutrina de amor abrirá novos horizontes à esperança dos homens, conduzindo-os à aquisição do tesouro espiritual, reservado por Deus a todas as suas criaturas. Quando todos os homens compreenderem o sentido de suas magníficas lições, o vosso planeta terá atingido uma nova fase evolutiva e o Espiritismo terá concluído entre vós a sua sagrada e gloriosa missão. E é nessa atmosfera de espiritualidade que eu posso dizer muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Mais uma vez, estamos aqui, graças a Deus, né, que nos permite esse convívio com esses ouvintes todos os domingos e que nós possamos fazer melhor, que nós possamos nos preparar da melhor forma e possamos cumprir essa tarefa que é divulgar a doutrina dos Espíritos. E Emmanuel, nestes dois textos, ele traça exatamente o trajeto da evolução, né? Então, primeiro, nós precisamos compreender. E a doutrina espírita, ela justamente exerce essa tarefa. Através dos seus ensinamentos, nos desperta para a existência daquele fato. Aí cabe a nós, né? Cabe principalmente à vontade, eleger como prioridade esse fato que a doutrina nos esclareceu e passar, através da luta diária, a cultivar de todas as formas aquele elemento que a doutrina destacou como virtudes a serem exercitadas pelo homem para que ele possa adquiri-las. Porque as virtudes são aquisições. Aquisições das quais nós não dispendemos da luta, da vontade, da insistência, da persistência para poder desenvolver. E é exatamente o que nós vínhamos conversando há pouco, né? Nós aprendemos a discernir. Discernindo, aí nós temos que executar a ação na direção de adquirirmos aquelas virtudes. E isso se dá aos poucos. Se dá tão aos poucos que Jesus lá crucificado, em vez de nos amaldiçoar, que seria a nossa atitude, ele disse: perdoa, Pai, eles são crianças. Eles ainda não têm discernimento. Então, que nós possamos aí, através desse diálogo, através dessas reflexões, aprender, né, a absorver o conhecimento. E depois é uma luta de cada um. Muito interessante o seu comentário, Luiz. E eu gosto sempre de ler e reler os textos. E começando pelo primeiro texto, que fala sobre a paciência. E o Emmanuel fala que a paciência é uma exteriorização da alma. Quer dizer, é uma manifestação de uma compreensão, mas não é só compreensão. O Emmanuel fala: quem tem a paciência realizou muito amor em si mesmo. E exemplifica isso através da fraternidade. Então é muito interessante a gente, quando você vê alguém que tem um comportamento paciente, aquilo não nasceu da noite para o dia. Aquilo foi uma semeadura que foi sendo feita e com certeza disciplinando algumas vontades, alguns cuidados para se chegar naquele momento e exercer a paciência. Isso não quer dizer que ele seja uma alma evoluidíssima. Ele pode até ter desenvolvido a paciência, ele está dando alguns passos para lá na frente ele galgar um degrau maior. Mas a paciência já é um indício de uma compreensão maior. Já é um indício de que o sentimento está começando a se manifestar de maneira mais clara, de maneira mais objetiva. Então, a paciência é um sinal evidente do progresso do espírito. Mas todos aqueles que falam, todos aqueles que exemplificam eventuais virtudes, estão caminhando. Eles estão na estrada. Um já está lá na frente, o outro está no meio, o outro está um pouco atrás. Isso é da vida. E muitas vezes você vê alguém sem tanta instrução formal ter uma paciência que você não tem. E você fica olhando, puxa vida, é um indivíduo que não teve estudo, não teve nada. E talvez seja uma das maiores provas da reencarnação. O quê? Essa aquisição. Por que um tem e outro não tem? Ah, não foi o acaso. Ele viveu num ambiente... Não foi o gênio da mãe. Ele não pôde desenvolver momento. Exatamente. Né? E você encontra isso em crianças. Você tem filhos gêmeos, um é agitadão, o outro é calminho, paciente. Isso é muito comum. Exatamente. Né? E no outro texto que ele fala sobre a missão do Espiritismo, embora todos nós saibamos disso, que o Espiritismo é a terceira revelação, mas é interessante você ouvir. Eu faço um exercício assim, quando eu leio um texto do Emmanuel, eu imagino como se ele estivesse numa palestra falando isso e eu estivesse ouvindo. Então, partindo de quem partiu, isso assume um caráter oficial da visão dos espíritos em relação ao Espiritismo. Quando ele fala que nós necessitamos do conhecimento espiritual. Talvez ao longo das vidas tenhamos adquirido muitos conhecimentos da vida terrena. E tenhamos esquecido o conhecimento da vida espiritual. Então, o advento do Espiritismo quebrou um paradigma que vinha de séculos, de milênios, trazendo uma informação. Eu estava falando com o Luiz antes. Até hoje, eu tenho a convicção que o Espiritismo ainda não foi tão bem digerido assim. Passou pelo primeiro processo da digestão, mas está faltando muita coisa acontecer para se entender melhor. E para se entender melhor, precisa estudar, precisa ler. Isso é um dos motes do programa Visão Espírita, que a gente sempre pede. No grupo espírita, forme grupos, vai estudar. Porque assim, eu procuro ler, o Luiz estuda, o André estuda, todo mundo estuda. E não quer dizer, a gente pode saber um pouquinho da teoria e tenta exemplificar isso na prática, né? E principalmente, Geraldo, a informação do mundo espiritual, ela vem de várias formas. E a compreensão da doutrina é fundamental para isso, para que se cumpra a missão do Espiritismo. Kardec foi muito claro. Kardec foi didático. A essência está no Livro dos Espíritos. Sim. Por quê? Porque o Livro dos Espíritos foi o único que veio até nós obedecendo uma regra áurea. A confirmação daquela afirmação por vários espíritos de escola. E nós sabemos, e a doutrina foi muito clara, que o seu progresso é gradual, as coisas vão aparecendo mais informações, só que nós temos que cuidar com a generalidade e concordância dos espíritos. Isso é básico, isso é basilar na doutrina espírita. E quando nós recebemos a informação de um espírito, vamos supor, eu sou médium, eu tenho um mentor espiritual, e ele me dá uma informação que ainda não foi confirmada por nenhum outro espírito, eu não posso sair por aí dizendo, no mundo espiritual Sim, é assim. Não. Bom. O meu mentor espiritual tem a opinião de que é assim. Deixar muito claro. O Chico falava assim, diz Emmanuel. Isso, exatamente. Diz então, Emmanuel. Isso sancionado pelas maiores figuras, né, do Espiritismo confirmado, nós podemos incorporar a doutrina. Até então, continua sendo uma opinião. E é interessante, Luiz, é um exercício que eu faço. Eu faço uma imaginação como se eu me distanciasse e visse a linha do tempo. E você vê todas as religiões que surgiram e de repente aparece o Espiritismo com um conteúdo riquíssimo de informações. Menos de 100 anos depois, surge Chico Xavier. E se você olhar, fazer uma imagem do quebra-cabeça, o Kardec ele trouxe peças muito importantes de um quebra-cabeça universal, mas ele não trouxe todas as peças. Algumas peças não vieram. Ele trouxe a base. Ele trouxe a base, as principais, que dá para você perceber a imagem que ele está querendo mostrar. Aí, de repente, chega um Chico Xavier, é mais uma pedra desse quebra-cabeça. Surge um Divaldo Franco, Ivone Pereira, Camille Flammarion e todos os grandes autores, são pequenas peças que vão moldando uma grande mensagem. E quando você vê a imagem desse quebra-cabeça, ainda estão faltando algumas peças. Aí você começa a imaginar, fazer exercício de raciocínio, quais serão as próximas peças? Para que caminho essa informação vai? A gente um dia vai sair daqui, vamos desencarnar, virão outras pessoas. O que será que essas outras pessoas trarão? Se nós fizermos um exercício, você consegue ter alguma percepção da onde está caminhando as coisas. Eu já ouvi, mas não li em obra espírita, que esse novo século que estamos vivendo seria dedicado à arte. Mas isso não sei se é uma conversa, a gente ouve dizer, fulano falou, Beltrano falou. Eu acho que isso fica como opinião particular. Talvez devamos ter um pouquinho mais de cuidado, ler Kardec, ler todas essas obras complementares, para a gente entender essa doutrina numa amplitude maior. E você tem toda a razão até para ter essa reflexão, porque até que cheguemos à necessidade da arte, como principalmente massificação, né? Tem muita coisa para arrumar. Né? Tem muita coisa, muito caminho pra por andar. Né? Exatamente. Né? Então, sobre o aspecto do egoísmo, da vaidade, tanta coisa aí que ainda estamos engatinhando. E tudo isso, Luiz, num processo de transição. Estamos vivendo a transição planetária que vai se prolongar por séculos. A gente não sabe data, não é de tal data a tal data. A gente imagina que sejam séculos, talvez até um milênio, né? Que talvez tenha começado... Lembrando, com que o Consolador levou 1857 anos para chegar. Então, de repente vai demorar 500, mil anos para que passe de um estágio para outro estágio. Moisés para Jesus foi 800 anos. Pois é. Então a gente imagina alguma coisa parecida com isso. Então muita coisa está acontecendo e o Luiz tem razão. Então nesse momento de transição, muitas coisas estão sendo arrumadas, estão sendo direcionadas, estão sendo inspiradas, espíritos preparados reencarnam para dar um avanço num segmento, depois outro vem num outro segmento. E, inclusive, na prática, o que você vê é justamente o contrário, né? As artes estão degringolando, que Deus o livre, né? Quando você observa aí o que se apresenta como arte, é praticamente um lixo perante a arte que nós conhecemos. Luiz, me permite fazer uma pergunta, nós temos tempo. Eu vi, se eu não me engano, no livro do Ramiro Gama, eu não tenho certeza, numa conversa que ele teve com o Chico em 1952, 53. O Chico II, acho que é o Ramiro Gama, ele faz uma afirmação assim: estão sendo direcionados para o planeta Terra muitos espíritos empedernidos, resistentes, endurecidos, para as suas últimas experiências planetárias. Isso é inclusive bíblico, né? Você vê a relação dessa informação com isso que você acabou de falar, a deterioração de alguns costumes, de alguns comportamentos, ou isso é apenas uma coincidência? Não. Totalmente ligado. Coerente. Você raciocina, se você está abrindo as portas de uma escola que você não é tão seletivo, a qualidade vai cair. Né? Se você tem, por exemplo, um filtro super exigente, você veja pelo seu filho vestibular, né? Difícil. Medicina lá, a linha de corte é quase 8. Nossa! Né? Então, menino, para entrar, precisa ser bom. Né? Então, sem sombra de dúvida, você vai encontrar pessoal de um alto nível. Sim. Agora, baixa isso para 4. Entendeu? Quer dizer, então, quanto mais você vai aumentando a quantidade, quanto mais você aumenta a massa, a qualidade é proporcional, ela cai. Porque é muito mais difícil você controlar uma classe de 20 alunos do que uma de 40. Então, você acha que certamente isso está acontecendo, está sendo dadas as últimas oportunidades, porque o nosso mundo está mudando de um estágio para outro. Não sei se vai ser a última, ou terá mais uma ou duas chances, isso é simbólico, né? Uma, mais duas. Mas, assim, com certeza eles vão... colocar um filtro maior para que aqui permaneça, né, Luiz? Exatamente. A última chance está sendo dada. Aproveitou, né? Existe um ponto de corte aí. Daqui a pouco, então, a coisa... Muito bem. Começamos muito bem o nosso programa, fizemos essa introdução e pedimos ao André que coloque a prece inicial na voz da Terezinha Oliveira. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo o coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Thank you. não sofres. Muito bem, com essa linda prece da Terezinha Oliveira, estamos aptos agora a começar o primeiro bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo do livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, uma obra psicografada por Emmanuel e faz parte da coleção Fonte Viva, editada pela Federação Espírita Brasileira. E hoje eu escolhi um capítulo, que é o capítulo 80, Como Sofres? Porque no dia a dia você se defronta com várias pessoas que dizem que sofrem muito, que passam por grandes necessidades, por grandes aflições, por grandes provas. E no entendimento, muitas vezes, dessas pessoas, só o fato de passar pela prova é o suficiente para ele saltar de um degrau para o outro. E o Emmanuel fala assim, não é bem assim. Você tem que saber sofrer. Né? Então, o Emmanuel ele é muito inteligente. Fundamental. No título que ele coloca, como sofres? Quer dizer, ele está fazendo uma pergunta, como é que você sofre? Como é que você vivencia a dor? E aí ele vem, ele escolhe uma frase que está na epístola de Pedro. Mas, se padece como cristão, não se envergonhe antes. Glorifique a Deus nesta parte. Pedro. E Emmanuel, utilizando a própria pergunta que fez e essa frase da Epístola de Pedro, assim escreve. Não basta sofrer simplesmente para ascender à glória espiritual. Indispensável é saber sofrer, extraindo as bênçãos de luz que a dor oferece ao coração sequioso da paz. Muita gente padece, mas quantas criaturas se complicam angustiadamente por não saberem aproveitar as provas retificadoras e santificantes? Vemos os que recebem a calúnia transmitindo-a aos vizinhos, os que são atormentados por acusações, arrastando companheiros à perturbação que os assaltam, e os que pretendem eliminar enfermidades reparadoras com a desesperação. Quantos corações se transformam em poços envenenados de ódio e amargura porque pequenos sofrimentos lhes invadiram o círculo pessoal? Não são poucos os que batem à porta da desilusão, da descrença, da desconfiança ou da revolta injustificáveis em razão de alguns caprichos desatendidos? Seria útil sofrer com a volúpia de estender o sofrimento aos outros? Não será agravar a dívida o ato de agressão ao credor somente porque resolveu ele chamar-nos às contas? Raros homens aprendem a encontrar o proveito das tribulações. A maioria menospreza a oportunidade de edificação e, sobretudo, agrava os próprios débitos, confundindo o próximo e precipitando companheiros em zonas perturbadoras do caminho evolutivo. Todas as criaturas sofrem no cadinho das experiências necessárias, mas bem poucos espíritos sabem padecer como cristãos, glorificando a Deus. E Jesus foi tão claro, né? Cada um pegue a sua cruz e siga-me. Né? Jesus quer seguidores, atuantes, né? Seguidores que tenham a compreensão e tenham uma atitude. Ele não podia esperar que alguém o seguisse e ir atrás dele e viesse assim, então Jesus, sabe o que é? Minha mulher hoje, né? Eu fui mandado embora do emprego. A doutrina é muito clara e nós já começamos o programa falando disso. O conhecimento é a base. O conhecimento gera o teu entendimento acerca do problema. E a dor, para nós espíritas, ela nada mais é do que a consequência de uma lei, ação e reação. Então, aquilo que está passando hoje foi algo que nós plantamos ontem. Então não existe cobrança, é um credor que é a vida, é uma lei, ação e reação, nos lembrando que temos que cobrir aquele saldo. Então, quando a gente vê, por exemplo, um cobrador na frente da casa de uma pessoa, a gente esquece que aquilo lá foi um cheque sem fundo que foi emitido, né? E provavelmente um cheque sem fundo emitido numa hora de festa. Você queria cumprir um desejo, né? uma vaidade, e soltou o checão lá e aí o banco que se vire? Não, tem que pagar. Nada mais justo. Você tem que liquidar, aquilo lá é um débito. E o sofrimento nada mais é do que isso. E nós falamos em paciência, então agora nós estamos falando em resignação, que é exatamente o que a doutrina é muito clara com relação a isso. Resiliência. É isso aí. A doutrina é muito clara, a resiliência veio agora há pouco tempo e mostrando a tua capacidade de resistir a pressões, a situações adversas, que é o sofrimento. Então, a forma como nós sofremos tem que ser exatamente essa. Esse sofrimento não é de graça, não é que Deus é ruim comigo, eu sou bonzinho, sou um coitado. Não! Quem pensa assim, ele está dando atestado de desconhecimento doutrinário. Então, na realidade, nada mais é do que um acerto. Então, nada... Eu procuro exercitar o meu mensal dessa forma. Primeira coisa que eu pago é as contas. Porque aí sobra para o resto do mês o resto. Eu pago as contas, eu trato de liquidar. Resolve. Resolvo. Todo. Por que, que eu vou pagar o imposto de renda em 8 vezes? Aí eu vou ter que pagar o ano todo. Se eu conseguir pagar de uma vez, paga de uma vez. Por que quando eu pago o IPTU em 12 vezes? Eu vou pagar o ano todo. E vou todo mês lembrar daquilo lá. E se a pessoa não tem dinheiro, ela tem que dividir. Exatamente. Duas vezes, 3 vezes. Aquilo lá, eles possibilitam dividir quando você não tem para pagar. Perfeito. Agora, o nosso raciocínio é sempre econômico. Espera um pouquinho. A poupança está dando 4,5. O IPTU está oferecendo 5,5. Então, eu vou pagar IPTU. É só econômica. Mas não. Dívida foi criada para ser eliminada. Obstáculo existe para ser superado. Essa é uma lei da vida. Quando a gente compreende isso, a vida se torna bela, fácil, tranquila. Agora, quando a gente fica achando que o obstáculo foi inventado para atrapalhar a vida do Luiz Guimarães, quando eu acho que o sofrimento veio que é para me castigar, que Deus não é bom, eu realmente vou ter problema. É uma frase errada quando a pessoa fala assim, poxa, aquela pessoa não merecia isso. É isso aí. É a visão dele agora. Eu não conheço o motivo que aquela pessoa está recebendo isso, mas sem dúvida tem. Beleza. O seu raciocínio, Luiz, é muito interessante, porque no começo você falava que quando Jesus foi crucificado, e ele, a visão que ele teve é de que nós somos crianças, e como tal tem que ter paciência. E eu fiquei vendo aquela imagem, relembrando a imagem, você tem um filhinho de 3, 4 anos que faz alguma coisa que não deve. O que, que você faz? Você bota ele na cadeirinha do pensamento, 1 minuto por idade, se tem 1 ano fica 1 minuto, 2 anos, 2 minutos e assim vai. E para ele é um sofrimento interminável aqueles 3 minutos que ele está na cadeirinha do pensamento. Isso é uma imagem apenas. Nós somos crianças espirituais e nós precisamos passar por algumas repreensões. Correções. E o Luiz falou uma coisa que é uma verdade, brincando, né, fazendo uma redundância, uma verdade verdadeira, né? Ninguém passa por aquilo que não merece, mas precisa saber passar por aquilo que merece. Por vezes, a gente vê acidentes de avião, e assim, a pessoa ia embarcar, não embarcou, e quem foi, morreu, e esse cara sobreviveu. Parece o acaso, mas não é o acaso. E aqui no texto, o Emmanuel dá a entender que todos nós ainda trazemos, arraigados ao nosso comportamento, aquele orgulho que nos fez perder no passado, aquela vaidade que desviou os melhores impulsos, aquele egoísmo que sonegou a ajuda. E a gente vem com essas doenças psíquicas citadas no primeiro texto lá do Consolador. E a gente vem, e dentro desse contexto de um espírito em evolução, a gente cria uma expectativa. Eu acredito que vai acontecer isso, isso, isso. E a prova é quando frustra a expectativa. Quer dizer, acontece uma coisa que você não estava pensando. E você não se sente merecedor. Você fala, não, eu não mereço isso. Porque nessa vida eu não fiz nada errado. Nessa vida você não fez. Ou se fez, fez menos. Mas se você está recebendo, o cobrador está lá com o endereço na mão. Você que é o Luiz, o Geraldo, né? Eu estou aqui, ó. Está aqui, você está devendo. E o Emmanuel fala, você fica chateado porque o credor resolveu lhe cobrar. Você fala, nossa, e é uma dor. É uma dor por quê? Por que que você sofre? Porque aquilo não está resolvido dentro de você. Se tivesse resolvido, como o Luiz disse, aí fica fácil. Se você resolveu, as coisas ficam mais fáceis. Quando você não resolveu, você acha difícil. É complicado. Essa semana eu estava contando uma historinha. Uma pessoa me pediu um valor, eu emprestei e não cobrei juros. É natural, é um amigo. E eu pedi um cheque, porque a garantia da... Ele me deu o cheque. E aí, quando chegou no dia do cheque, eu depositei. Aí quando chegou meio-dia, uma hora mais ou menos, ele ligou para mim e disse assim, e aquele cheque? Eu disse, mas depositei. Não podia depositar. Eu disse, como não podia depositar? Eu lhe emprestei. Não cobrei juro. Chegou na data do vencimento. Depositei, você vem brigar comigo? É difícil, Geraldo, você disciplinar. E nós, espíritas, às vezes, ficamos confundindo muito isso com misericórdia. O pessoal acha que diz assim, não, ter misericórdia é você ligar para o dono do cheque e dizer assim, olha, eu vou depositar, viu? Aí ele vai dizer, não, mas não tem fundo ainda e você vai ficar com o mico na mão e não está educando. Está dizendo para o cara, peça de novo emprestado, quando você tiver problema, peça, jogue o problema para os outros e resolva o seu. Temos que ter misericórdia e disciplina. Uma das coisas mais difíceis que existe é educar, porque você pode prestar atenção, todas as vezes que você estiver educando, é dolorido, inclusive para você, sim, porque é correção, é corretivo, você vai ver o outro gemer, e a gente não quer, a gente quer evitar, não existe correção que não seja pelo amor ou pela dor. Pelo amor, é até o dia do vencimento do cheque. Pela dor, é quando o cheque venceu. Não, essa ótima imagem, né? Depositou o cheque, ele vai se corrigir pela dor. E outra coisa, além dessa sua informação, que é até engraçada, né? Engraçada a gente vê de longe, né? Quando você está lá, é mais dolorido pela nossa incompreensão. Com certeza, na maioria dos casos, a gente sabe que vai passar por aquela prova. Porque eu imagino que antes de encarnar, certamente surgiram muitas conversas. Ó, Luiz, você vai encarnar com aquele fulano, hein? Você acha que está preparado? Ah, eu tô. Então se prepara um pouquinho, mas fica mais uns 15 anos aí treinando. Você vai enfrentar ele. Você já sabe a personalidade dele. Você lembra das brigas que você teve com ele lá. Você tinha um pouco de razão, mas perdeu razão aqui. Ele tinha razão, perdeu razão. Então os dois é 6 e meia dúzia. Você sabe que o cara é queixo duro. E ele vai nascer como cunhado, primo, genro. E aí quando você vem aqui, você fala, não, eu não mereço. Não merecia. Ô, Geraldo, a filosofia da simplicidade, né? Quando a gente é família grande, principalmente a mãe coloca a comida no prato e você que se vire e outra coisa, tem que comer, né? E eu tenho, desde pequeno, então eu sempre adotei uma filosofia assim, existem coisas que a mãe coloca no prato e que você não gosta. Então trata de comer aquilo primeiro. Acaba com aquilo. Por quê? Porque aquilo é uma coisa que você não gosta. Se você fica enrolando, você vai ficar vendo aquilo durante toda a sua refeição. Assim não, você come ela logo e acaba com ela, depois é só prazer. Você sabe um raciocínio que eu tive? Acho que foi a semana passada, meus queridos ouvintes, o André e o Luiz. Isso já aconteceu comigo e com outros colegas. O indivíduo tem uma pneumonia. O que o médico faz? Ele passa um antibiótico. Ó, esse antibiótico vai curar você mais ou menos em 10 dias. Aí você toma o antibiótico certinho, chega em 10 dias, a clínica e o raio-x mostram que ele não melhorou. Ou não melhorou o suficiente. O que faz? Trata de novo. Só que agora vai entrar com antibiótico mais forte. É isso aí. A dose tem que ser maior. A dose tem que ser maior. Então, assim, se você está passando por uma prova e a coisa não se resolve, é que a infecção não acabou. O problema está lá. Então, a prova era para ter sido resolvida, não foi. Exatamente. E aí, como aconteceu o exemplo, você quer um antibiótico classe A? Resigne-se. É caro, hein? É caro. É isso. Você vai pagar mais caro. Você quer um antibiótico caro? Tá bom, então vamos resolver. Quando você estiver diante de uma cobra, dá na cabeça. Muito bem, meus amigos, 10 horas e 11 minutos. Agora estamos aptos a começar o segundo bloco, sem antes dizer, para você ouvir o programa Visão Espírita, você pode ouvir pela internet ou baixando o aplicativo no seu celular. Baixe lá, é o ícone azul, União Rádio Web, e você vai ouvir em qualquer parte do mundo. Tanto que nós temos ouvintes em vários lugares do mundo que nos ouvem. Depois o André vai passar para a gente quais as cidades que estão nos vendo aí, ouvindo, né? Melhor dizendo. Muito bem, vamos começar o segundo bloco do programa Visão Espírita, que é o livro central, é o livro principal do nosso trabalho, que são as obras de Allan Kardec. E estamos estudando o livro O Céu e o Inferno, um livro fantástico, vale a pena ler, não apenas ler, mas estudar, porque você aprende muito com as respostas e perguntas aqui. Quando eu estava lendo o que nós vamos falar hoje, Luiz, é a última mensagem daquela viúva Fulon. E eu fiz um raciocínio que eu achei razoável. Hoje, nós espíritas que vivemos no meio espírita, a maioria já leu as obras do Chico, do Divaldo, da Ivone e outros autores. Então, virou, aspas, comum saber notícias do mundo espiritual. Então, essa é a realidade que nós temos hoje. Agora, vamos voltar no tempo ao ano de 1865, na França, quando estava Kardec lá. O Espiritismo, em 65, tinha 8 anos e não tinha a velocidade da divulgação que nós temos hoje. Na internet você bota uma coisa, agora o mundo inteiro está sabendo em 10 segundos. Lá era tudo por carta, por carruagem, era levado as cartas. Então as coisas eram muito mais vagarosas. Então 8 anos no século XVIII era muito mais tempo, mais difícil do que 8 anos aqui. 8 anos aqui acontece milhões de coisas. Naquele tempo acontecia muito menos. Eu diria 8 minutos. 8 minutos, né? Então, eu vou ler o texto da Madame Fulon dirigida ao Kardec. Mas a gente tem que se voltar para aquela época, que naquela época não se tinha essas informações que temos hoje. Então, nós temos que ouvir o texto sem as informações que nós temos, para ver como essa mensagem trouxe subsídios ao Kardec para que formasse uma base para que nascesse a doutrina espírita. Madame Fulon foi aquela senhora que desencarnou e foi evocada algumas vezes, e ela está se manifestando dias a dias, e essa, pelo que está aqui, é a última manifestação dela, ocorrida no dia 9 de fevereiro de 1865. E ela era conhecida de Kardec. E ela dá uma mensagem, e o curioso é que os médiuns não a conheciam e trazem informações e detalhes da vida particular dela com alguns companheiros da Terra. Então isso é tudo muito interessante. E imagine você, com o pensamento daquela época, sem os conhecimentos espíritas, como isso foi revolucionário. Pelo médium, o espírito da Madame Fulon se manifesta. Meus amantíssimos filhos, Deus retirou-me de junto de vós, mas a recompensa que se dignou conceder-me é bem maior que o pouco que fiz na terra. Isso já é interessante, essa afirmação dela. Resignai-vos, meus queridos filhos, às vontades do Onipotente e tirai de tudo quanto vos permitiu receberdes a força para suportar as provações da vida. Tende firme no coração a crença que tanto me facilitou a passagem para este mundo, um incentivo de crer. Depois da morte, Deus, tal como já o havia feito na terra, estendeu sobre mim o manto da sua misericórdia infinita. A Ele deveis agradecer os benefícios de que vos cumula. Abençoai-o, meus filhos, bendizei-o sempre a todo instante. Não percais nunca de vista o que vos foi indicado, nem o caminho a trilhar. meditai sobre a aplicação do tempo que Deus vos determinou na terra. Aí sereis felizes, meus queridos filhos, felizes uns pelos outros, desde que a união reine entre vós. Felizes ainda com os vossos filhos, se os educardes nos mesmos sãos princípios que Deus permitiu vos fossem revelados. Não me podeis ver, é certo, mas convém que saibais que os elos que aí nos ligavam não se espedaçaram pela morte do corpo, visto como não era o invólucro, mas o espírito que nos unia. E assim é que me será possível, por bondade do Onipotente, guiar-nos, encorajar-nos, para de novo nos juntarmos, quanto para vós terminar essa jornada. Caros filhos, cultivai carinhosamente essa crença sublime. A vós que atendes, belos dias vos aguardam. Isso mesmo, já vos disseram, porém, a mim não estava fadado o ver esses dias aí na terra. Será do alto, pois, que julgarei os belos tempos prometidos pelo Deus de bondade, de justiça e misericórdia. Não choreis, meus filhos. Possam essas comunicações fortalecer-vos na fé, no amor de Deus, esse Deus que tantos benefícios nos prodigalizou, que tantas e tantas vezes socorreu vossa mãe. Orai sempre, que a prece revigora. Confirmai-vos com as prescrições por mim, tão ardentemente seguidas, quando como vós encarnada. Voltarei, meus filhos, mas é preciso consolar a filha que de mim tanto precisa agora. Adeus, até breve. Eu vou-lo suplico por vós. Crede na bondade divina, até sempre. E se vocês lembram das leituras anteriores, ela sofreu a breça, né? Quer dizer, ela deixou a terra sofrendo. Ela soube sofrer. Soube sofrer. É exatamente a questão da resignação. Ela agradece. Ela não diz que se lamentar. Ela agradece o fato de ter podido sofrer na carne aqueles percalços que possibilitaram a ela, como espírito, vencer os percalços com dignidade. E é isso que nos faz crescer. Eu canso de falar aqui, o Bernardino, de 18 títulos que disputou, ele parece que conseguiu ganhar 15. Mas ele era um louco. Ele era um cara que, perante o normal aqui, o praticante do esporte, ele era considerado um louco. Os caras treinavam com ele 9 horas diárias. Quer dizer, ele buscava a excelência e foi campeão 15 das 18 vezes que mundialmente ele competiu. Os resultados mostram. Exatamente. Né? Então, não tem mágica para ninguém. A doutrina é o mapa da mina. Se você quer achar a mina do tesouro, estuda o mapa. Então, se você não estuda o mapa, você é obrigado a perguntar. E aí, quando a pessoa que sabe e que você se referencia não está, você está sozinho e não sabe como agir. E age errado. Então, a doutrina é muito clara, muito nítida, muito, muito esclarecedora. Leia, pergunte, questione, entenda. Esse é o passo principal. Porque a partir do entendimento, aí você vai começar a luta, que é identificar em você os problemas, e a partir da identificação dos problemas, você passar o exercício da superação. Não tem mágica. É luta diária. Se Jesus, que foi o Espírito, que já não precisava de mais disso, ele chegou ao auge, ele voltou para sofrer e nos mostrar como se faz, não somos nós aí que estamos galgando uma possibilidade que vamos receber o diploma de graça. Qualquer coisa que você faça na Terra, você fez medicina. Você sabe quanto você pastou? Não é fácil. Você, depois de fazer todas as séries normais, você faz uma faculdade de 6 anos, aí você fez mais 3 anos de residência, E quantas vezes na residência que tinha gente te chamando já, ô doutor, né? E ali na residência você se deparou diante de um fato que você disse assim, meu Deus, o que eu faço? Chama meu pai. Chama o meu pai. Não tem mágica. É, o que tem é luta. Agora, você lutar num campo que você não sabe nada, que você não conhece, isso é burrice. Sim. E é isso que ela fala aqui. É isso aí. Se existe uma doutrina que nos esclarece, gente, vamos fazer aí um sacrifíciozinho. Naquele livro que eu estava te falando, Seareios de Volta, sim, ele coloca uma meta para a leitura de um livro. Ele diz que uma meta boa é ler um livro por semana. Aí eu fiz os cálculos dos livros que eu já li para fazer o Vadimekum. Ih, rapaz, passei longe. Passou não longe? Não deu um livro por semana. Tirou nota 4,5. Deu muito mais tempo por cada livro. E eu pensando aí que tinha lavado a égua, que era o bom da boca. O cara. Né? O cara. Aí cheguei à conclusão que eu sou fichinha. Para atingir aquele um livro por semana, eu vou ter que ler um bocado até o fim da vida em menos de 2 dias. Isso você lembrou, Luiz? Eu achei interessante. Um irmão meu que é engenheiro, ele contando uma coisa que eu achei engraçada. Ele falou que ele teve um raciocínio, quando ele estava no terceiro ano primário, que ele falou, eu já sei somar, eu já sei subtrair, eu sei multiplicar e dividir, então eu sei tudo em matemática. Quer dizer, não sabia nada, né? Estava começando a dar o primeiro passo para entender o que é matemática. É isso aí. E aqui no texto, Luiz, eu li esse texto e valorizei o texto, porque a Madame Foulon fala umas coisas interessantes. Ela fala para nós valorizarmos a nossa crença. E eu fiquei pensando comigo, o que é valorizar o Espiritismo? Você lê um texto, é bom para você, mas o que é valorizar o Espiritismo? É fazer com que essa informação frutifique em você e que dê frutos que você possa ofertar aos outros. Então, esse valorizar é um mecanismo ativo, é uma ação de você entender, iniciar um processo de mudança, isso gerar frutos e você, de alguma forma, ajudar a tirar um pouco da fome daquele que está do seu lado. Eu acho que isso seria valorizar a crença. E ela fala que a crença ajudou ela na transição da vida para a morte e no despertar do mundo espiritual. Porque será aquilo que você falou, ela já tinha a compreensão e ela soube sofrer. Isso foi um aspecto que eu queria destacar do texto. O outro, Luiz, que eu gostaria de ouvir a sua opinião, eu noto na maioria das comunicações aqui do Kardec, do Céu e Inferno, o espírito, tão logo desencarna, tem alguns dias, uma semana, um mês, ele já tem a plena consciência da bondade divina. E eles expressam isso em todas, graças à bondade, graças à misericórdia. Parece que isso fica mais evidente depois da morte. E eu fiquei pensando, Madame Foulon tinha que uma semana, por mais compreensão que ela tivesse aqui na Terra, que eu até acredito que ela tinha bastante compreensão, mas ela fala com tanta segurança dessa bondade divina quando ela fala assim, e assim é que me será possível, por bondade do Onipotente, guiar-vos, encorajar-vos. Então, ela sabe que existe uma bondade. E eu pergunto a você, Luiz, como é que o espírito desencarnado tem essa percepção maior da bondade do Criador? Você já mergulhou? Muito pouquinho, bem no rasinho. Isso, bem no rasinho. Imagine-se dentro de um escafandro. Ah, sim. Você lá dentro do escafandro, foi lá no fundo, aquele troço pesado. Para se locomover, para se mexer, aquilo lá é uma armadura. Você não tem as mínimas possibilidades. Mas chega um ponto no fim do mergulho que eles te puxam do escafandro e você, só de tirar aquele capacete do escafandro, você já... Oh! Você se liberta. É uma imagem. E isso é doutrinário. Todos os espíritos relatam isso. A matéria, o corpo físico, é uma prisão. Você está limitado aos sentidos do corpo físico. E ao se desligar do corpo físico, olha, eu vou te contar uma coisa. Eu não lembro das outras e eu me imagino essa. Deve ser uma leveza, uma coisa assim, fantástica. É se livrar de um peso. É, isso é descrito no livro, nos livros do André Luiz, quando ele sai do mundo espiritual. Toda a doutrina, e o próprio livro dos Espíritos menciona isso. É como você estivesse se livrando de um escafandro. É um peso. Então, quando, imagina, por exemplo, quando você fica 5 minutos debaixo d'água e volta para o ar livre. Nossa, uma sensação de alegria. Exatamente. Então, Geraldo, é exatamente isso. Uma coisa, uma constrição e depois uma libertação. Então, você se liberta de uma situação constrangedora e aí você, aliviado, você... né? Imagina esses corredores de maratona que vão chegando ali, trôpego, a faixa. Chegou a faixa, eles se atiram no chão. Entendeu? Quer dizer, você não precisa mais fazer aquela força, aquele desgaste, e você pode relaxar. E tem espíritos aqui encarnados, Luiz? Vamos citar Dalai Lama e outros grandes personagens que são espíritos indiscutivelmente evoluídos e esclarecidos. Eles, na maioria das vezes, essa percepção que a Madame Fulon tinha após o desencarne, eles têm encarnado. Essa compreensão e esse sentimento, eles já têm dentro do escafandro. Como que isso acontece, Luiz? Ou não tem? Não, isso que você está falando, isso é uma hipótese. Tá? É uma hipótese, porque eu nunca vi nada escrito sobre isso, mas você reflita. Se nós, como espíritos, mais nos elevamos, nós nos desdobramos mais facilmente do corpo físico. Sim. Entende? Então, nós não vivemos. Os nossos laços, a doutrina é muito clara com relação a isso, os nossos laços são fortes quanto mais nós nos apreendemos às coisas materiais. É a gula, é o sexo, todos os sentidos materiais que a gente se exaspera, aquilo lá mais prende os laços físicos ao corpo. E agora, esses espíritos que vivem praticamente sublimados, né? Você vê Jesus, por exemplo, né? Quantas e quantas vezes ele viu o jumentinho lá que ele mandou buscar? Eu vou falar nisso hoje. Entendeu? Quer dizer, então, por quê? Porque ele não estava preso aos laços materiais. Ele tinha capacidade de se desdobrar muito mais. E isso é relatado, os espíritos falam isso com relação aos mundos superiores. A capacidade de se desprender da matéria é muito mais fácil, muito mais rápida. E é interessante, Luiz, que todas as pessoas que ficaram perto do Chico Xavier... Agora, eu quero só concluir. Pega um espírito desse elevado e faz com que ele... faça as coisas materiais, se ligue à alimentação, coisas assim. Aí piora. Ele não tem mágica. Não existe. Entende? Quer dizer, ele conseguiu se libertar, não sente mais necessidade disso. Agora, se ele não se policiar, e se você o obrigar a fazer, e ele tiver... ele se liga. Entende? É uma coisa mecânica. Mecânica. Mecânica. Né? Faz parte do contexto. Faz parte do contexto. Então, por exemplo, assim, as pessoas que conviveram ao lado do Chico Xavier, eu falo isso porque aqui perto da gente, mas certamente existem centenas, milhares de espíritos esclarecidos e evoluídos. Quando o Chico Xavier foi candidato ao Prêmio Nobel da Paz em 81, foi feita uma chamada que é muito interessante. Era Chico Xavier, um homem chamado amor. Porque esse era o entendimento da maioria das pessoas que conviviam com ele. Ele irradiava tanto amor, que aquilo era um entendimento comum. Todo mundo que via ele, conversava com ele, saía com a mesma impressão. Então, ele, de fato, devia irradiar amor encarnado. Quer dizer, dentro desse escafandro, ele já conseguia sublimar algumas coisas. Talvez fazendo isso que você falou, ele se distanciou de algumas circunstâncias. Por exemplo, aqui, né, por exemplo, ele nunca casou, ele nunca fez algumas coisas que eu não sei se ele teria a dimensão de uma grande missão, ele fazendo algumas atividades aqui na Terra. Como tem pessoas que casam e desenvolvem algumas coisas, mas é interessante como ele viveu para aquilo. Ele não fez outra coisa a não ser divulgar o Espiritismo, divulgar a doutrina. Não sei se você lembra o Dom Paulo Evaristo Arns, né? Que era um bispo católico, um cardeal, né? E ele se expressou dessa forma. Ele chamou o Chico de o homem amor. Ah. Ele, um cardeal católico, falou textualmente: é um homem amor. Nossa, que coisa, né? Que reconhecimento. Isso aí, né? Exatamente. Então você imagina, por exemplo, vamos falar um pouco, só explorar um pouquinho esse ponto. O Chico exemplificou como missionário, né? Você sabe, o Divaldo, ele não chega perto, né? O Divaldo tem suas limitações. Agora, por exemplo, eu assisti recentemente um depoimento que eu achei fantástico. O Gasparetto, eu assisti ele pintando com os pés, né? Lá em São Paulo, e foi fantástico. Ele pintando aqueles clássicos com os pés em 7 minutos. Era uma coisa fantástica. E ele cometeu suas gafes. Né? Então ele se perdeu um pouco nisso. Aí sobreveio o câncer. E ele faz um depoimento, eu coloquei inclusive no meu Facebook, coloquei em todas as mídias sociais, porque eu acho que aquilo lá é um depoimento, é um testemunho importante de alguém que não precisou chegar no mundo espiritual para reconhecer o seu erro. Ele faz um depoimento das mancadas que deu, mas graças a Deus ele reconheceu, ele não se julgava culpado. Então eu achei super bacana aquele depoimento dele, entende? De uma pessoa que reconhece que teve a faca e o queijo na mão, não soube se manter, deu mancada, mas graças a Deus a tempo, a doença o fez refletir, né? E ele então dizia a respeito da bondade de Deus e agiu como um espírita e como a doutrina manda que a gente faça. Se ele poderia ficar se lamentando, poderia ficar se lastimando por ter tudo aquilo na mão e ter dado um péssimo exemplo, mas não. Ele age como a doutrina nos fala para fazer. Você deu mancada? Reconheça, segue adiante. Sem se julgar culpado, né? Sem entrar em depressões. É muito bonito. Quem puder, pode pegar isso pelo YouTube. Depoimento do Gasparetto. É o último depoimento do Gasparetto. É, o Gasparetto câncer. Qualquer coisa assim. Vai lá no YouTube. É fantástico. Eu achei que ele se redimiu ali naquele depoimento. E deve ser interessante esse seu pensamento, Luiz. Porque assim, uma coisa é você desencarnar com ódio, com rancor, aqueles conflitos. Outra coisa é você resolver muitas dessas situações antes de desencarnar. Exatamente. A entrada no mundo espiritual vai ser um pouco mais leve. É isso. Mesmo que ele tenha todo um potencial espiritual grande. E outra coisa, a gente não acabou de falar que o sofrimento é uma consequência daquilo que nós ainda precisamos chegar para chegar àquela conclusão. Ele já vai resolvido. Ele já vai resolver. Você já sabe qual foi o problema. É agora é restaurar o que você fez. Eu tenho certeza absoluta. Eu vi lá o Bacelli descrevendo a chegada do Chico no mundo espiritual, que eu achei um absurdo, né? Eu achei assim uma coisa mística, uma coisa sem sentido. Eu tenho certeza. O Gasparetto foi recebido no plano espiritual exatamente assim. Vem cá, meu amigo. Vamos recomeçar. Vamos para nova etapa. E você vê, Luiz, como existe a desinformação. Há pouco tempo, um sobrinho meu, de Santa Catarina, me enviou um texto dizendo assim: tio, você sabia disso? As várias reencarnações de Chico Xavier. Um sujeito escreveu desde o Egito. É. Como é que ele sabe? Mas isso é muito importante, Geraldo. É, né? Da onde você ele tirou isso? Você, com essa informação, isso? Você vai resolver o problema da sua vida. É o secundário, é o terciário. Mas tem uma classe que gosta disso, né? Que adora isso. Isso aí talvez seja a razão do viver dessa gente. Muito bem, meus amigos, são 10 horas e 34 minutos. Vamos lembrar que o nosso programa precisa da sua ajuda. precisa do depósito identificado e a gente sempre dá as nossas contas aqui. O principal banco é o Banco Sicoob, agência 5004, conta corrente 141-870-0, CNPJ 01-229-116-0001, dígito 60. E as outras duas contas do Luiz Pessoa, do Banco do Brasil aqui de Piracicaba, 0056, dígito 6, conta corrente 24326, dígito 4. E o Banco Itaú, agência 5189, conta corrente 71850, dígito 4. Deposite o que for possível, isso nos ajuda muito. Nós temos um custo que precisa ser resolvido aqui no programa todo mês. Luiz, temos a nossa música? Primeiramente, Geraldo, deixa eu te falar aqui que hoje, né, o nosso saldo ele está exatamente R$ 3.483,21. Né? Isso aqui você pode pegar na internet através do nosso aplicativo. Nosso aplicativo lá da União Rádio Web, que você pode, tem para Android, tem para iOS, e aí você instala e tem lá toda a nossa prestação de contas e o programa que você pode ouvir diretamente lá. E a música é uma música com a Marisa Monte, né? E o Zeca Pagodinho. Muito bonita a música. Excelente. Preciso andar, vou por aí a procurar, sorri pra não chorar. Se alguém por me perguntar, diga que eu só vou voltar quando eu me encontrar. Assistir ao sol nascer, ver as almas no rio escorrer, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver. Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, sorri pra não chorar. Se alguém por me perguntar, diga que eu só vou voltar quando eu me encontrar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver. Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar, sorri pra não. Thank you. preciso andar. Vou por aí a procurar. Sorri pra não chorar. Se alguém por me perguntar, diga que eu só vou voltar quando eu me encontrar. Se alguém por me perguntar, diga que eu só vou voltar quando eu me encontrar. Com essa música popular brasileira, Zeca Pagodinho e Marisa Monte, excelente interpretação dos dois, realmente enobrece o nosso programa, acho que cria um momento de descontração e fica muito, muito alegre o nosso ambiente aqui. Muito bem, 10 horas e 41 minutos, estamos aptos a começar o último bloco, o terceiro bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo da coleção de livros da Terezinha Oliveira, uma escritora de Campinas, do Centro Espírita Allan Kardec, que tem obras muito interessantes, obras básicas, que nos ajudam a entender melhor a doutrina espírita. E estamos estudando o seu sexto volume. Já começamos desde o primeiro e já estamos no sexto, que são Estudos Espíritas do Evangelho. E hoje começaremos o capítulo 29. O capítulo 29 é mais um dos capítulos que fala da vida de Jesus. E para todos aqueles que estão nos ouvindo, muitas pessoas, por desinformação, não sabem que os Espíritos estudam também a história de Jesus, dos apóstolos, leem e consultam a Bíblia, o Novo Testamento. Isso é uma coisa comum entre os espíritas. E também a Terezinha, até para fortalecer isso, ela conta a história de Jesus. Só conta a história dessa maneira quem leu muito, quem estudou muito. E a época de Jesus, o povo, aquela sociedade, não tinha um entendimento tão claro, tão esclarecido da missão de Jesus, da vida deles aqui no planeta e de quais os deveres que eles deviam ter frente à inteligência suprema do universo. E ela coloca esse capítulo como a entrada triunfal em Jerusalém, os últimos dias de ensino no templo e o pacto da traição. E a ideia que se tinha, pelo menos no principal do grupo, era que o reino dos céus seria instalado aqui na terra. Viria um grande líder, um grande missionário e faria o reino do céu aqui na terra. As ideias eram um tanto confusas, mas era assim que eles entendiam. E existia a crença em Moisés, as crenças tradicionais do judaísmo, que eram e até hoje são muito fortes, são intransigentes. Esse modelo sempre existiu em Jerusalém e Israel. Então imagine esse momento, Jesus, a entrada dele em Jerusalém. Mas antes, a Terezinha começa assim, a entrada triunfal. Ela registra todos os aspectos evangélicos aqui, está em tal parágrafo e tal. A Terezinha fala assim, os acontecimentos a seguir começam no domingo, primeiro dia da semana, quando faltavam 5 dias para a Páscoa. E se estenderam até quarta-feira. Quer dizer, ela dá detalhe de alguém que leu e estudou. Aí ela coloca um subtítulo como A Grande Expectativa. E eu passo a leitura e o Luiz faz os comentários. Acompanhado dos discípulos e de uma pequena multidão que lá fora atraída pela ressurreição de Lázaro, Jesus estava em Betânia, que ficava a uns 2 quilômetros apenas de Jerusalém. Então ela dá a descrição até geográfica para você se situar. É até interessante você ver o mapa e ver onde fica Betânia e onde fica Jerusalém. Desde que ele viera se aproximando da cidade santa, quer dizer, Jesus foi caminhando e se aproximando de Jerusalém, o povo começara a pensar que, abre aspas, o reino de Deus havia de se manifestar imediatamente, fecha aspas. Quer dizer, esse era o entendimento de Deus. Vai se manifestar, vai acontecer alguma mágica, um trovão, um raio. Esse líder vai fazer alguma coisa que vai virar o reino de Deus aqui. E a Teresinha continua. Por isso, quando Jesus, naquela manhã de domingo, saiu de Betânia e tomou a direção de Jerusalém, mais do que nunca os discípulos e a multidão devem ter pensado. Ele vai lá para, entre aspas, instaurar o reino. Fecha aspas. Jesus, porém, nada falara a respeito. Quer dizer, era um julgamento e um entendimento do povo. Betânia ficava a sudoeste de Jerusalém, na encosta oriental do Monte das Oliveiras. Era uma subida de lá até o alto do monte, onde passava a estrada que, depois, descendo pela encosta, levava a Jerusalém. Algum comentário, Luiz? Não. Segue o texto. Aí a Terezinha coloca. O cumprimento de uma profecia. Aí eu faço um parênteses. O Luiz que fala sempre que Jesus, em alguns momentos da sua vida, o que ele falava ou fazia era o cumprimento de uma profecia para que desse destaque àquele momento. Ele resgatava um ensinamento lá de trás e ele repetia ou exercia aqui, valorizando as escrituras. Então a Terezinha fala o cumprimento de uma profecia. Já haviam alcançado a entrada do cimo do monte e passavam frente a Betfagé, quando Jesus disse a dois dos seus discípulos: ide à aldeia que está diante de vós, e logo encontrareis presa uma jumenta e um jumentinho com ela. Desatai-a e trazei-os para mim. Se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhes que é o Senhor quem precisa deles, mas logo os mandará de volta. E aí a Terezinha, ela faz uma interpretação muito interessante. Ela tira essa magia, essa coisa mística. Ela fala assim: talvez Jesus já conhecesse previamente o dono dos animais e tivesse feito com ele um acordo para usá-lo. Esse proprietário poderia até ser um discípulo de Jesus, porque eles é que o tratavam por Senhor. Porque ele fala: avise que o Senhor está precisando do jumentinho, né? Também pode ter sido uma demonstração da clarividência de Jesus quanto a lá estarem os animais e o seu dono ter boa disposição em atender o pedido. Você vê que ela abre, pode ser isso, pode ser aquilo. Como isso, Jesus dava cumprimento a uma profecia sobre o Messias como um rei espiritual e pacífico. Agora ele vai se referir, a Terezinha, a Zacarias. Quer dizer, isso aconteceu antes de Jesus, que falou o seguinte, falando ao povo antes de Jesus: alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, humilde, manso e assentado sobre um jumentinho, cria de jumenta. Só tem um textinho final, Luiz. Aí volta a Terezinha. Os discípulos, porém, somente mais tarde se lembrariam dessa profecia. Para eles, se Jesus, que sempre andara a pé e nunca aceitara ser chamado de rei, se dispunha a entrar em Jerusalém cavalgando, era sinal de que iria entrar na cidade como um rei de poder material. Por isso, quando trouxeram os animais, cobriram com seus mantos o jumentinho. Fazer isso para alguém montar era sinal de respeito e homenagem. E Jesus o montou. Então você vê quanta informação histórica, né? Nós precisamos nos habituar a buscar as fontes de informação. Nós temos, os cristãos, a fonte de informação bíblica. E nós sabemos como a Bíblia foi escrita. Sim. Né? E se nós pegamos, por exemplo, a história do islamismo, nós vemos lá que tem uma outra Bíblia com as mesmas descrições, todos esses fenômenos do dilúvio e todas essas informações se repetem. Aí você começa a ver, tem muito simbolismo, muita coisa que foi tragada de outra fonte. E você observa que o povo judeu, na grande maioria, na realidade, o que, que ele queria? Ele queria se libertar do jugo egípcio. E ele imaginava que esse Jesus fosse um grande conquistador que vinha libertar o povo judeu. Se ele não possuía exércitos, mas se dizia filho de Deus, ele tinha poderes, né? Não se esqueça que eles tinham lá a informação de que Moisés, ele abriu o mar, do Mar Morto lá, atravessou, e quando os seus perseguidores foram atravessar, o mar fechou, destruiu. Então a mágica está presente em toda a história bíblica. Né? O milagre está todo lá. E na realidade o próprio Judas. O Judas, ele esperava um libertador. E Jesus, por exemplo, você viu aí, ele foi dormir em Betânia, né? E todo mundo estava já, a coisa era para acontecer com Jesus antes. Aí ele foi para Betânia e voltou no outro dia, que era o dia da prisão. Da prisão, né? Então o que que acontece? Ele, o próprio Judas, ele estava decepcionado porque estava chegando à conclusão de que aquele não era o libertador do povo egípcio. Discípulo de Jesus. É isso aí. Mas por quê? Às vezes, Geraldo, você tem uma pessoa te seguindo e te faz tudo aquilo que você quer que faça, é um cara disciplinadíssimo, mas o pensamento dele a seu respeito é outro e você não faz ideia. Mas Jesus fazia ideia. Jesus sabia que muitos deles, né? O próprio Pedro, se você estudar a história, a procedência de Pedro é mais ou menos como de guerrilheiro. Era um elemento impulsivo. Impulsivo, né? Então, porque ele cortou a orelha do soldado. O Pedro não era flor que se cheirasse, não. Então era cara realmente de atitude. Então, esse entendimento dessas pessoas com relação a Jesus era de um libertador que, através de milagres do céu, ia acabar com o povo egípcio e ia libertar ele. E Jesus tinha tanta essa percepção que no livro Boa Nova, tem um capítulo lá que eu não lembro agora, certamente isso aconteceu antes. Judas, numa das reuniões com o mestre Jesus, ele pega uma sacolinha e vai passando de mão em mão. Eu quero dinheiro para a construção do reino do Deus, do céu aqui na terra. E ele, cada apóstolo coloca o seu, e ele entrega a Jesus. Jesus conta e tem 30 moedas de prata. Ele fala a Judas: eu agradeço, mas que não te pese na consciência essas 30 moedas de prata. O dia seguinte, Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata. Olha aqui, que forte a imagem. Isso, que não te pese na consciência essas 30 moedas. E Jesus tinha consciência desses símbolos do Velho Testamento, tudo, sim, e sabia que tinha que se cumprir. Tanto isso aí casa com aquilo lá, Deus meu, cumpra-se a escritura. Não. Entende? Quer dizer, a história contada pelos profetas já revelava que isso ia acontecer. E olha só o entendimento. Segue a história, a Teresinha coloca, o cortejo triunfal. Os discípulos e a multidão, cheios de esperança e alegria, começaram a estender seus mantos ou ramos de árvores pelo caminho onde Jesus ia passar. Eles estavam entendendo que aconteceu um fenômeno ali. Peregrinos que iam a Jerusalém para a festa, possivelmente também foram se juntando a esse acompanhamento. Curioso, quer dizer, né? Curioso. Mesmo movimento. A notícia de que Jesus estava a caminho da cidade chegou a Jerusalém. E como muitos já sabiam da ressurreição de Lázaro, tomaram ramos de palmeiras e saíram para encontrar Jesus no caminho. Quer dizer, Hosana, Hosana. Formou-se assim um grande cortejo à frente e atrás de Jesus, em meio a louvores como este: Hosana, o filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, e que é rei de Israel, Hosana nas maiores alturas. É, então, olha o entendimento do povo. E agora você imagina um imperador. Nossa esse senhora. Esse cara vai me derrubar. Cadê esse cara? É isso aí. Aí, Jesus fala um negócio, mas é muito interessante. Acho que dá para ler mais um pouquinho. Dá. Ele fala assim, a Teresinha, as pedras clamarão. Aí você fala, como que pedra vai clamar? Aí a Teresinha explica. Pelo modo como o povo saudava Jesus, era evidente que reconheciam ser ele o Messias. Eles tinham esse entendimento. Alguns fariseus ali presentes, porém, achavam aquela aclamação indevida e disseram a Jesus, quer dizer, está falando que é o Messias, mas você não é. Falaram, mestre, repreende os teus discípulos. Porque não era para chamar ele de Messias, de líder, porque era Moisés. Então eles estão errando, seus discípulos. Estão falando que você é o Messias, que você é o Filho de Deus. Não deixa eles falarem. Não alimenta essa hipótese. É. Aí a Teresinha fala, porém chegara a hora do testemunho para Jesus. E era a última oportunidade para muitos ainda virem a saber que ele era o Messias e pudessem se definir, aceitando ou não. Por isso Jesus respondeu a esses fariseus, eu vos digo que se eles, os discípulos, se calarem, as próprias pedras clamarão. Olha só, né? Os fariseus, vendo que não conseguiam conter a multidão, nem demover a Jesus, comentaram entre si, vede que nada aproveitais, eis que aí vai o mundo após ele. Quer dizer, a multidão entrando em Jerusalém, né? É isso aí. E é o que você veja essa expressão que você gostou tanto. A natureza, né? Que Jesus está colocando. E isso, essa mesma expressão foi usada para o Espiritismo, não sei se você lembra. Se os homens não puderem ser utilizados, as pedras não serão utilizadas. Você lembra? Não existe disso, uma expressão dessa. Nossa, que interessante. É, né? Entendeu? Quer dizer, então, qual é o sentido disso? Você não viu os fenômenos espíritas de levitação? Você acha que a espiritualidade não poderia erguer pedras diante? Com certeza. Entendeu? Que é justamente para mostrar a glória daquele espírito que estava ali passando, são fenômenos físicos que podiam ser demonstrados. Então, na realidade, as pessoas na época não entendiam, porque o entendimento deles era outro, era alguma coisa material, né? Mas isso aí é para os séculos vindouros. E só para finalizar, o último, que aí depois a história continua na semana que vem, Jesus chora sobre Jerusalém. Aí a Teresinha começa, quando ia começar a descida do monte, quer dizer, para chegar em Jerusalém, Jesus avistou a cidade de Jerusalém, chorou e dizia, ah, se conheceras por ti mesma ainda hoje o que é devido à paz, mas agora isto está oculto aos teus olhos, sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrasarão e aos seus filhos dentro de ti. Não deixarão pedra sobre pedra porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Aí para Jesus, aí continua a Teresinha. Esta passagem mostra que Jesus não se iludia com o aparente triunfo do momento e sabia a rejeição que iria sofrer por parte do sacerdócio e do sinédrio. Lamenta porque não perceberam a oportunidade que receberam e não querem aceitar a sua mensagem de paz e amor. Anuncia que, em consequência, viriam a sofrer o domínio estrangeiro e a destruição da cidade, como de fato aconteceu, o que de fato se deu no ano 70, quando os romanos sitiaram e invadiram Jerusalém, matando a muitos judeus e dispersando os restantes. É, e nessa passagem, inclusive, que um dos historiadores menciona que Judas, ele entendeu que Jesus estava intencionando destruir Jerusalém. Olha aí, isso. É, porque entende que aí ele não só não iria destruir o povo judeu, mas ia acabar destruindo o templo. Olha as distorções. É, exatamente. Na cabecinha do Judas, ele fez uma coisa certa, né? Ele estava eliminando um perigo para os judeus. E olha como é interessante, até aquelas pessoas que conviviam com Jesus não tinham muita noção, quer dizer, até tinha mais, mas não os tinha irmãos. Os irmãos dele, mesmo pai, é mesma mãe, aí. Né? Você não estava falando agora de um irmão seu? Sim. É, entende? Os irmãos. Às vezes nós convivemos, mas nós não nos aprofundamos como um amigo que convive com aquela pessoa diuturnamente. Uma última pergunta, Luiz, antes de encerrarmos o programa. Ontem eu estive numa festa e encontrei um rapaz, um amigo meu, que fez essa visita à Terra Santa. E fazendo parte dessa visita, ele foi a Cairo, capital do Egito. E ele falou que numa igreja lá, a igreja foi feita em cima de um lugar onde Maria esteve com Jesus quando se refugiou. E ele viu um quadro que ele se arrependeu de não ter fotografado, que isso foi uma imaginação. Aparece Maria amamentando Jesus, que nunca ele viu isso em situação nenhuma. E que eles presumem que isso tenha acontecido, porque Jesus era muito pequenino quando isso aconteceu. Você tem alguma informação a esse respeito? Olha, não tenho informação, mas vamos raciocinar. Jesus não nasceu? É, ele era pequenininho, exatamente, e aí ele não mamava? É, normal, como é? Todo mundo. É, existe até um escritor espírita, que eles querem dar uma santidade, assim, a coisa, que diz que Maria nem teve menstruação. Pois é. Uma coisa ridícula. Mas é a preocupação dos homens em tirar esses personagens da situação do sexo e de uma série de coisas que eles, judeus, acham impuro. Sexo é pecado, exatamente. Né? E não é pecado. Exatamente. Né? É um mecanismo de vida. Então, assim, é bastante compreensível, porque seria um lugar onde ficou Maria, José e Jesus. É, isso aí. Criancinha. Pois, Jesus, como criança, você não mamou? Não sentiu fome? Normal, como qualquer pessoa. Isso aí, exatamente. Ele não comeu peixe depois de morto? Porque não podia tomar leite quando era criança? É só pensar. O que é o normal, né? É isso aí. Então, essa imagem possivelmente é real, né? Real, pode ser real. Bastante. Tranquilo. E no Egito. É, tá certo. Egito, tá, muito legal. 11 horas e um minuto, só Luiz. Só deixa eu entender, era um quadro ou é uma imagem mental? Não, era um quadro. Ah, um quadro. Tem um que quadro ele queria fotografar, né? Dentro dessa igreja. É isso aí. Então, e diz que essa igreja foi feita no lugar onde Maria ficou. Então, é isso aí. Então, interessante. É, exatamente. Suas últimas palavras, Luiz. Um grande abraço a todos aqueles que nos ouvem. E nós, no domingo que vem, mas depois do programa, nós iremos a Florianópolis. Né? Então, depois do programa, nós vamos pegar o avião aqui em Campinas e vamos a Florianópolis. Vou trazer salaminho, vou trazer camarão. Encomendado. Um abraço a todos, que Jesus continue desamparado. Obrigado, André. E agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós. Nos encontramos domingo que vem. Você acabou de ouvir programa Visão Espírita. Fique agora com a programação da União Rádio Web, semeando as sementes do amor.